vai, vai, Gambi na batera, vai. Tô tentando não olhar pra ela. Tá difícil, não sei se aguenta essa pressão. Porque se ficar só eu e ela, vou fazer besteira, vai dar dó no meu colchão. Se eu começar mais eu sei parar, mas jeito que tá vai dar parararararará. Pelo visto tô correndo risco da gente grudar. Cê tem que falar como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais. Ou desse jeito tá em falta no mercado. Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o Theo que fica apaixonado. Como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais. Ou desse jeito tá em falta no mercado. Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o Theo que fica apaixonado. meuscds.com. Tô tentando não olhar pra ela. Tá difícil, não sei se aguento essa pressão. Porque se ficar só eu e ela, eu vou fazer besteira, vai dar dó no meu colchão. Se eu começar mais eu separar, mas de jeito que tá vai dar parararararará. Eu vi, estou correndo risco da gente grudar. Cê tem que falar como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais. Bom, desse jeito tá em falta no mercado. Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o Theo que fica apaixonado. Como é que faz pra esse beijo não faltar se eu quiser mais. Bom, desse jeito tá em falta no mercado. Se a saudade me encontrar, como é que faz? Se até o Theo que fica apaixonado. É tu percussão.